falaram muito e fizeram pouco. Bica um tonto, joga maconha de 20 na seta. Olha do tombo, beat do Ketabir. Aí quieta, valeu pelo beat, hein? Tá bom. Falaram muito e fizeram pouco. Bica um tonto, joga maconha de 20 na seta. Olha do tombo. Hora do pesadelo, hora de trocar um soco, hora de fuder no pelo. Às vezes eu me quero morto, quero ela no meu quarto. Nega, eu quero seu corpo. Aplico um tapa na bunda, aplico um tapa no rosto. Ela tá toda suada, deixa eu sentir seu gosto. Passo minha língua na sua vagina, pé e pescoço. Sinceramente eu não sinto nada além desse vazio. Quero na mente drogas ou uma bala de fuzil. Puta que pariu, como que pode tá tão frio? O meu poder de luta acima de 8 mil. João da Arca Fan Club ou Clube dos 27. Ela quer 24, ela quer pagar boquete. Melhor eu garantir a maconha pra nós fumar no sex. Ela já me avisou que a garganta não é reflexo. Falaram muito, fizeram pouco. Bica um tonto, joga uma coelha de 20 na seda. Olha do tombo. Hora do pesadelo, hora de...